atrás de ti, feito cigano, cigano, cigano, me jogar sem medir, viajar. Passar sua vida, resistir ao que pode o pensamento, saber chegar no seu melhor momento, momento, momento, pra ficar e ficar juntos dentro horas, tudo ali às claras. Deixa de calor. Ali as claras.